mais gostosa do Brasil. É pra você curtir, dançar e se apaixonar. Eu parar de chover e eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Eu te magoei, escuta, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Eu me deixo sozinho, falta de carinho e matou manda paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher. Eu vou te apagar a fogueira do meu coração. Sol pra lembrar seu calor. Eu te magoei, desculpa, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Eu me deixo sozinho, falta de carinho e matou mas da paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não precisa amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração.